sabe do meu sufoco, que eu prendei pra te esquecer. Achei, tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Me inventei sem você. Só que apaixonado não pensa. Ama por dois é doença. Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua. Nem continua. Teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe que cê faz com essa saudade sua. Nem vou continuar. Sucesso do embaixador Gustavo Lima. Se arrepender.